voz ressoa. Não temas, levanta-te em fé. Como Josué, eu sigo a tua chamada. Na batalha, tu és meu rei. A cidade está diante de mim, despojos e promessas de paz. Em emboscadas eu confiarei, com tua força eu avançarei. Na promessa, vamos nos firmar. Os inimigos atrás de nós cairão, pois tu és a luz. A lança se ergue, a vitória vem. Oh Senhor, somos teus, amém. Oh, estende a tua mão, Senhor. Sacrifícios em amor. A lei de Moisés, tua palavra, nos guia e nos dá o valor. Oh, estende a tua mão, Senhor, dá-me a vitória com teu amor. Fumaça sobe, a cidade te confio.